lapida, minha procura toda, trama lapida, o que o coração com toda a inspiração achou de nomear, gritando alma, recria cada momento belo já vivido, ir mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber, casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser, te quero ver, te quero ser. Neste momento agora de me recriar, de me gratificar, de busco alma, eu sei. Casa aberta onde mora um mestre, um mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, anima o amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber, casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser, te quero ver, te quero ser. Alma. Te quero ver.